há meses. Vida sofrida, cacimba vazia, riacho de terra, carne resseca, mas a esperança não hiberna. É embalada pela cantiga, pelo som da viola, pela nuvem negra que mal chega e já vai embora. Na roça, carroça de palma pro gado, cultivador de vida gota, que caiu da nuvem negra que passou, lavrador. Sempre na certeza de estar sós, sua esperança é resistência seca como a veloz. Inspiração pra nós, da caatinga de concreto, frustração no pretérito e pro futuro incrédulos. Pra quê? Por quê? E como? Suponho que já foram de encontro aos seus sonhos. Esperar alcançar, verbos ligados. Espere, alcança, mas não na cama. Acordado, levanta e anda, pois a chama arde e nunca é tarde. Nos ossos secos brotarão músculos e carne. Nas adversidades o crer não pode ser morto, pois a vida vem do azul do céu em forma de sopro. O sopro da vida que bate em meu peito, o sopro de vida. Povo, enxergar uma beleza nas cores, o arco-íris é o tesouro que deve ser admirado como um bem comum, de modo que unidos na mão não sejam senão um, e não distintos pelo reflexo do espelho. Homem é homem e não homem branco, homem negro, livres da exclusão de nobres horários. Em novelas os índios não serão brancos maquiados, serão do quadro negro do giz branco, flui em sino, isolados, só resta o vazio. Tal vazio que se expande, faz enxergar diferentes cores. É um vermelho de um mesmo sangue, mas relevante é o todo em um em todo. O pequeno gigante, o fraco poderoso. O insulto, o conflito, o olhar agressivo são interrompidos pela força de um suspiro, gemido produzido pela idosa debilidade que sua fraqueza busca força e traz a calma para. Quem briga se reconcilia, esta idosa é o osso seco com sopro de vida. O sopro de vida que bate em meu peito.